pindo, em vida va frente, darling de fani. Ai, irmão, Jesus na Maria. Ai, irmão, Jesus de Nazaré. Joga pão com doce, Damião, joga bala, joga pão com doce. Do seu próprio corpo. Andam falando na televisão sobre aborto sem solução. La Malefim, doutor, na vida. Andam falando na televisão sobre aborto sem solução. A mulher que faz aborto não tem pena do seu próprio corpo. Se ela não quer ter filho, não deve transar no lugar que faz filho. Ela deve tomar no ano inteiro, no ano de 1969. Mulher que não quer ter um filho não deve transar no lugarzinho que faz filhinho. A favor do aborto, não são humanos, tirando a vida de um ser humano. Existe por aí certas meninas incubadas dentro das suas próprias casas, com vergonha de aparecer com a sua barriguinha para seu próprio pai ver. O inocente não pediu pra vir o mundo, pode ser para ser sacrificado e sepultado. Aleluia, vai com Deus. Aleluia, vai com Deus. Vamos todos orar para salvar os meninos inocentes. Vamos todos orar para salvar os meninos inocentes. Falam na televisão sobre aborto sem solução. Falam na televisão sobre aborto sem solução. A mulher que faz aborto não tem pena do seu corpo. A mulher que faz aborto não tem pena de seu próprio corpo. Mulher que faz aborto não tem pena do seu corpo. Se

que quer, cada um com seu gosto. Canto o que gosta, toco o que quer. Música não tem fronteira, cada um com sua poesia, querendo tomar o poder. Música é pátria do universo. Música é pátria do universo. Chá, forró, forró, samba, sambô. Quero é ver se o povo se acabar lá no fum, fum, fum. Nós somos todos iguais aos animais. Humanidade orgulhosa, ambiciosa. Estamos num mundo civilizado, vamos ser civilizados também. Não interessa as críticas das músicas universal. Cada um com seu gosto, ouve o que quer, canta o que gosta. Música não tem fronteira, vamos cantar as músicas universal. Vamos cantar pra valer, cada um com seu gosto, ouve o que quer, canta o que quer. Música não tem fronteira. Música que é pátria dos países universal. Rock, mambo, forró, forró, rock, galô. Ah, eu não aguentei mais, dá um tempo aí. É isso que tá matando. Amar, alô, é fó, deló, tequi, alecó, alé, queixó. Na minha rua que eu moro, vejo tantas garotinhas belas. Na rua que eu moro, vejo tantas garotinhas belas. Elas gritam bem alto. Da minha experiência, você é muito doidão com esse cabelão. Mas elas gostam tudo de mim. Elas têm vontade de ter um filho comigo. Aquelas garotas são um sapeca, não gosta de fazer o que eu gosto de fazer na xereca dela. Alô, ai, alô, ai, aquelas garotinhas é tão lindinha. Eu vejo moreninha e lourinha. Eu sou apaixonado por elas todas. Aham, é, aham, é. O homem que não gosta de mulher corre, corre, só anda de marcha ré. Mulher é vaidade da humanidade. Ele gosta, é mesmo, é do chorão, que se lembra do caminhão lá do sertão. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Eu moro na minha rua, vejo tantas garotinhas gritando assim. Da minha experiência, você é muito bonitão. Da minha experiência, você é muito bonitão. Esse cabelão e esse barbão. Essa barba serve pra fazer cosquinha no meu lugar. Azinho, que tem barbinha. Eu moro na minha rua, só tem garota bonitinha, garota lourinha. Eu fico todo parado por elas, garota, que eu vejo lá na praia. Eu fico na solidão, só imaginando o que eu posso fazer com uma garota e dessa bonitinha. Eu cá com meu barbão, ela fica me olhando, que bicho feião, com cabelão. Mas você sabe que eu adoro todas elas com minha amiga e minha coleguinha. Pra gente não vale nada, só vale a amizadinha. Eu amo minhas colegas que eu tenho na minha ruazinha. Eu vejo aquelas criancinhas gritando assim. É bem o Damião com aquele barbão, todo bonitão. Eu adoro ele porque ele só come feijão. Mas madame olha assim e diz pros garotos: não olha pra esse bichão, ele come camarão. Para de sair como ri. Vou pegar minha boiada, vou levar pro matador pra fazer carne seca para meu amor, levar para a feira pra vender por mais valor, pra vender por mais valor, pra pagar os vaqueiros, também os lavradores. Boiadeiro, boiadeiro, boiadeiro, boiadeiro, boiadeiro, boiadeiro. Boiadeiro, cadê a boiada? Vou lá no centro do país, lá perto de Paris. Vou pegar o meu gado, vou levar pro matador pra fazer carne seca para meu avô, levar para a feira pra vender por mais valor, pra pagar os vaqueiros, também os lavradores. Para boiadeiro, oh, oh, oh, boiadeiro, boiadeiro, cadê a boiada? Vou lá no centro do país, lá perto de Paris. Vou pegar o meu gado, vou levar pro matador pra fazer carne seca para meu avô, levar para a feira pra vender por mais valor. Ei, pra vender, oh, oh. Vender por mais valor, pra pagar os vaqueiros, também os valador, também os lavrador. Portão, olá, marambô.